O quintal nos fundos da casa da mãe de Tiago havia perdido seus contornos. O outono passado e as chuvas de verão haviam criado uma camada espessa de esquecimento sobre o espaço. As folhas secas cobriam inteiramente o caminho de pedras que levava do pátio até o muro dos fundos. Os arbustos, antes redondos e contidos, agora esticavam galhos longos e desordenados em todas as direções, bloqueando a luz que costumava bater na janela da cozinha. Havia um peso no ar, uma sensação de que o jardim estava sufocado sob o próprio crescimento e sob o acúmulo das estações. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Tiago parou na porta dos fundos, segurando uma caneca de café morno. Ele olhou para o marrom das folhas mortas e para o verde escuro das ervas que cresciam sem controle perto da base das paredes. O desequilíbrio era silencioso, mas evidente. O jardim precisava respirar novamente. A mãe dele, já com os passos mais lentos pela idade, não conseguia mais manter a ordem daquele espaço como fazia antes. Ela olhava para o quintal com um misto de carinho e cansaço. Tiago tomou o último gole do café. O líquido desceu com um calor reconfortante. Ele decidiu que aquele dia seria dedicado a devolver a clareza àquele pedaço de terra. Ele deixou a caneca vazia sobre a mesa da cozinha e caminhou em direção ao pequeno quartinho de ferramentas que ficava no canto do terreno. A porta de madeira do quartinho estava levemente emperrada. Tiago segurou a maçaneta de metal frio, puxou com um pouco de força e a porta cedeu com um rangido curto. O cheiro de poeira antiga, terra seca e madeira guardada o recebeu. Era um cheiro familiar, um aroma de trabalho pausado. Lá dentro, a luz do início da manhã entrava por uma fresta no telhado, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Tiago procurou na prateleira do meio. Ele encontrou um par de luvas de lã grossa. O tecido estava rígido pelo tempo sem uso. Ele vestiu a luva direita, ajustando os dedos, e depois a esquerda. O atrito da lã contra a pele de suas mãos trouxe a primeira sensação concreta do trabalho que começaria. Ele fechou as mãos em punhos algumas vezes, amaciando o tecido grosso, sentindo a proteção que ofereciam. Sua promessa silenciosa estava feita. Até o final daquele dia, as pedras voltariam a ver o sol, a terra estaria limpa e o jardim encontraria novamente o seu centro. Ele pegou uma vassoura de cerdas duras, daquelas feitas para varrer rua e cimento áspero. O cabo de madeira era liso, polido pelo toque de muitas mãos ao longo dos anos. Tiago pesou a vassoura na mão, sentindo o equilíbrio do objeto. Ele saiu do quartinho e voltou para o início do caminho de pedras, bem perto dos degraus da varanda. O ar da manhã ainda carregava um frescor úmido, aquele crio leve que antecede o calor do sol pleno. Não havia vento. O silêncio do bairro era quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro e pelo som leve dos próprios passos de Tiago sobre o tapete de folhas secas. Cada passo produzia um som quebradiço, um estalo suave sob as solas de suas botas. Ele parou, firmou os pés no chão, segurou o cabo da vassoura com as duas mãos e olhou para a extensão do caminho. O trabalho estava ali, esperando por ele, simples, direto e necessário. O primeiro movimento da vassoura contra o chão produziu um som áspero e seco. As cerdas duras rasgaram contra a pedra invisível, empurrando uma massa de folhas marrons, galhos finos e terra solta para a frente. Tiago puxou a vassoura para trás e repetiu o gesto. Raspar, empurrar, levantar. O ritmo se estabeleceu rapidamente. Com o terceiro movimento, uma mancha cinza apareceu no chão. Era a primeira pedra do caminho, revelada após meses escondida. A superfície dela estava ligeiramente úmida e escura, guardando a umidade da noite debaixo da cobertura de folhas. Tiago avançou um passo. Ele não tinha pressa. O objetivo não era terminar rápido, mas limpar com atenção. Ele posicionou a vassoura mais à direita, perto da borda do caminho, onde a terra do canteiro encontrava a pedra. Ali as folhas estavam mais úmidas e coladas ao chão. O esforço exigiu um pouco mais de força nos braços. Ele pressionou as cerdas para baixo e empurrou. A massa úmida cedeu, rolando sobre si mesma e se juntando ao monte principal que começava a se formar à sua frente. O som da varreção tornou-se uma batida constante no quintal. Era um som de fricção, seguido do farfalhar das folhas secas se amontoando. A cada metro que Tiago avançava, o caminho cinza se alongava atrás dele. A diferença entre o espaço limpo e o espaço sujo era uma linha clara no chão. Onde ele já havia passado, as pedras irregulares mostravam seus contornos, separadas por finas linhas de terra compactada. Onde ele ainda não havia chegado, o marrom dominava tudo. Um leve cheiro de terra molhada e decomposição vegetal subiu do chão à medida que a camada protetora de folhas era removida. Era um cheiro orgânico, escuro e rico. O ar fresco da manhã começou a secar a superfície das pedras recém-descobertas. A cor cinza escura foi clareando lentamente, tornando-se um cinza pálido sobre o sol que subia no céu. Tiago continuou o movimento. O monte de folhas à sua frente crescia, tornando-se pesado. Ele precisava usar o corpo inteiro agora, dobrando levemente os joelhos e usando o peso dos ombros para empurrar a massa vegetal. Ele sentia o calor começar a se formar sob a camisa de algodão. Os músculos das costas se esticavam e contraíam no ritmo da vassoura. Ele parou por um momento. Apoiou o queixo nas mãos sobre o topo do cabo da vassoura e respirou fundo. A mãe dele apareceu na porta da cozinha. Ela não disse nada, só estava segurando um pano de prato nas mãos. Ela olhou para o trecho de caminho que já estava limpo, depois olhou para Tiago e sorriu de forma contida. Foi um sorriso de reconhecimento. O filho devolveu o sorriso, um gesto simples com os olhos, e voltou ao trabalho. Ele reconheceu a varrer. Quando chegou ao final do caminho, perto do muro dos fundos, o monte de folhas era da altura de seus joelhos. Ele encostou a vassoura no muro. A madeira do cabo bateu contra o bitólio com um som oco. Tiago foi até o quartinho e pegou uma tesoura de poda. Era uma ferramenta pesada, com cabos longos de metal e lâminas grossas e curvas. O mecanismo central estava um pouco sujo de seiva seca, mas a Tiago avançou um passo. Ele não tinha pressa. O objetivo não era terminar rápido, mas limpar com atenção. Ele posicionou a vassoura mais à direita, perto da borda do caminho, onde a terra do canteiro encontrava a pedra. Ali as folhas estavam mais úmidas e coladas ao chão. O esforço exigiu um pouco mais de força nos braços. Ele pressionou as cerdas para baixo e empurrou. A massa úmida cedeu, rolando sobre si mesma e se juntando ao monte principal que começava a se formar à sua frente. O som da varrição tornou-se uma batida constante no quintal. Era um som de fricção, seguido do farfalhar das folhas secas se amontoando. A cada metro que Tiago avançava, o caminho cinza se alongava atrás dele. A diferença entre o espaço limpo e o espaço sujo era uma linha clara no chão. Onde ele já havia passado, as pedras irregulares mostravam seus contornos, separadas por finas linhas de terra compactada. Onde ele ainda não havia chegado, o marrom dominava tudo. Um leve cheiro de terra molhada e decomposição vegetal subiu do chão à medida que a camada protetora de folhas era removida. Era um cheiro orgânico, escuro e rico. O ar fresco da manhã começou a secar a superfície das pedras recém-descobertas. A cor cinza escura foi clareando lentamente, tornando-se um cinza pálido sobre o sol que subia no céu. Tiago continuou o movimento. O monte de folhas à sua frente crescia, tornando-se pesado. Ele precisava usar o corpo inteiro agora, dobrando levemente os joelhos e usando o peso dos ombros para empurrar a massa vegetal. Ele sentia o calor começar a se formar sob a camisa de algodão. Os músculos das costas se esticavam e contraíam no ritmo da vassoura. Ele parou por um momento. Apoiou o queixo nas mãos sobre o topo do cabo da vassoura e respirou fundo. a mãe dele apareceu na porta da cozinha. Ela não disse nada, só estava segurando um pano de prato nas mãos. Ela olhou para o trecho de caminho que já estava limpo, depois olhou para Tiago e sorriu de forma contida. Foi um sorriso de reconhecimento. O filho devolveu o sorriso, um gesto simples com os olhos, e voltou ao trabalho. Ele recomeçou a varrer. Quando chegou ao final do caminho, perto do muro dos fundos, o monte de folhas era da altura de seus joelhos. Ele encostou a vassoura no muro. A madeira do cabo bateu contra o bitólio com um som oco. Tiago foi até o quartinho e pegou uma tesoura de poda. Era uma ferramenta pesada, com cabos longos de metal e lâminas grossas e curvas. O mecanismo central estava um pouco sujo de seiva seca, mas a mão... Tiago foi até o quartinho e pegou uma tesoura de poda. Era uma ferramenta pesada, com cabos longos de metal e lâminas grossas e curvas. O mecanismo central estava um pouco sujo de seiva seca, mas a mola ainda era firme. Ele testou a tesoura no ar, abrindo e fechando os cabos. O som metálico das lâminas se cruzando cortou o silêncio. Um clique seco e preciso. Ele caminhou até o primeiro arbusto da fileira. Vestiu as luvas novamente. O tecido grosso protegeu suas mãos quando ele segurou um galho rebelde que se projetava para frente. O galho era firme, coberto por uma casca fina e marrom. Tiago posicionou as lâminas da tesoura perto da base do galho, onde ele se encontrava com o tronco principal do arbusto. Ele aplicou força nos cabos. A madeira resistiu por uma fração de segundo antes de ceder com um estalo limpo. O galho caiu aos pés de Tiago. No lugar do corte, a madeira interna apareceu clara, quase branca, úmida de seiva. Um cheiro forte e fresco de verde cortado encheu o ar ao redor. Era um cheiro agudo, vibrante, completamente diferente do cheiro de terra e folhas secas de antes. Tiago pegou o galho cortado e o jogou para trás, formando o início de uma nova pilha de descarte. Ele continuou o trabalho. O processo exigia observação. Ele não cortava ao acaso. Ele dava um passo para trás, olhava para o formato do arbusto, identificava qual galho estava quebrando a harmonia ou bloqueando o crescimento dos outros, e então avançava para cortar, passo a passo, clique após clique. O som da tesoura tornou-se a nova marcação de tempo no quintal. Alguns galhos eram mais grossos e exigiam que ele usasse as duas mãos nos cabos da tesoura, apertando com força, sentindo a tensão subir pelos antebraços, até que a madeira finalmente se partisse. Outros eram finos e flexíveis, caindo com facilidade. A cada corte, o arbusto perdia volume, mas ganhava definição. A massa confusa de folhas ia se transformando em uma forma arredondada e contida. À medida que ele avançava pela fileira, algo no ambiente começou a mudar. A remoção dos galhos superiores abriu espaço no alto. A luz do sol que antes parava na barreira de folhas agora passava direto. Um raio de luz dourado atingiu o chão de terra perto do muro, iluminando um pedaço do quintal que vivia na sombra. O ar pareceu circular com mais facilidade. Tiago sentiu uma leve brisa bater em seu rosto vinda do espaço que ele acabara de desobstruir. Ele passou quase uma hora nesse ritmo. Cortar, puxar o galho, jogar na pilha. O suor agora descia pelas costas dele de forma contínua. As luvas estavam manchadas de manchas verdes e marrons da seiva e da casca das plantas. Quando ele chegou ao último arbusto, a pilha de galhos no chão era imensa. Ele fez o último corte, um galho que raspava na calha do telhado. O estalo final soou. Tiago recuou alguns passos e olhou para a extensão do muro. A fileira de arbustos agora estava uniforme. Eles não pareciam mais uma parede sólida e sufocante, mas sim plantas individuais, respirando, com espaço entre elas. A luz do sol banhava toda a lateral do quintal. As folhas restantes pareciam mais brilhantes sob a claridade recém-descoberta. O cheiro de seiva fresca pairava forte no ar, um sinal claro de renovação. Ele abaixou a tesoura, sentindo o peso da ferramenta em sua mão direita, e deixou seus ombros relaxarem. A forma havia sido restaurada. Abaixo dos arbustos recém-podados, estendia-se um longo canteiro de terra onde a mãe de Tiago costumava cultivar plantas menores. Com a luz do sol agora banhando o espaço, o estado do canteiro ficou evidente. A terra estava coberta por uma rede densa de ervas daninhas, mato rasteiro e pequenas plantas invasoras que roubaram o espaço das raízes principais. As poucas plantas originais que sobreviveram pareciam espremidas, cercadas por folhas finas e caules intrusos. Tiago deixou a tesoura pesada de lado e buscou um pequeno tapete de espuma densa no quartinho. Ele colocou o tapete no chão, bem na beira do canteiro, e ajoelhou-se sobre ele. A espuma cedeu sob o peso dos seus joelhos, oferecendo um conforto necessário para a tarefa que exigiria tempo e proximidade. Ele estava agora no nível do solo. O cheiro da terra estava muito perto do seu rosto. O trabalho de limpar o canteiro não podia ser feito com ferramentas grandes. Exigia as mãos. Tiago usava as luvas, mas sentia a necessidade de um tato mais preciso. Ele tirou a luva da mão direita, preferindo sentir a textura das raízes e da terra direto na pele. Ele alcançou a primeira touceira de mato rasteiro. Com os dedos, ele segurou a base da planta, bem rente ao solo, e puxou devagar. A terra estava um pouco compactada. A planta ofereceu resistência. Tiago não puxou de uma vez para não quebrar o caule e deixar a raiz para trás. Ele fez um movimento de alavanca suave, balançando a mão de um lado para o outro. A terra começou a ceder. Um som sutil de raízes finas se rompendo e deslizando pela terra pôde ser ouvido. Com um último puxão leve, a planta inteira saiu na sua mão. As raízes estavam cobertas de pequenos torrões de terra escura. Ele sacudiu a planta levemente, deixando a terra boa cair de volta no canteiro, e jogou o mato em um balde vazio ao seu lado. Ele repetiu o processo. A mão nua entrava em contato com a terra fria. A temperatura da terra era surpreendentemente gelada em comparação com o ar aquecido pelo sol. A textura variava. Em alguns lugares, a terra era solta e arenosa, escorrendo pelos dedos. Em outros, perto das pedras, era úmida e argilosa, grudando sob as unhas. O progresso era muito mais lento aqui. Tiago precisava ter cuidado para não arrancar os brotos das plantas verdadeiras. Ele encontrou uma pequena muda de hortelã sufocada por mato alto. Com a ponta dos dedos, ele afastou os caules invasores, isolou a hortelã e retirou o mato ao redor com precisão cirúrgica. Quando o espaço em volta da hortelã ficou limpo, o cheiro mentolado e doce subiu no ar, misturando-se com o cheiro profundo da terra revolvida. Ele avançava de joelhos, arrastando o tapete de espuma e o balde aos poucos. A cada trecho limpo, a terra escura ficava exposta, revolvida e fofa. A superfície, antes uma confusão verde e amarela de mato sem forma, agora era um solo limpo e preparado. As plantas que restaram pareciam subitamente maiores, livres da competição. O balde encheu rapidamente. Tiago precisou esvaziá-lo duas vezes na pilha de descarte. Suas costas doíam levemente pela postura curvada, mas o ritmo constante do trabalho trazia uma espécie de transe calmo. Puxar, sacudir, descartar. O som da terra caindo de volta no canteiro era suave, como um sussurro contínuo. Quando ele chegou ao final do canteiro, suas mãos estavam sujas de terra até os punhos. A ponta dos seus dedos estava levemente dormente pelo esforço repetitivo. Ele se levantou devagar, esticando as plostas e sentindo as vértebras estalarem baixinho. Ele olhou para baixo. O canteiro era agora uma longa faixa de terra preta e rica, com pequenas plantas verdes espaçadas de forma harmoniosa. O contraste entre a terra escura recém-mexida e a pedra gris do caminho era nítido e bonito. A base do jardim, por fim, estava limpa e pronta para nutrir o que importava. Perto do muro dos fundos, havia uma pequena estrutura de madeira, uma treliça em formato de grade onde uma trepadeira de flores brancas costumava subir. Com o tempo, os ventos fortes e o peso da planta fizeram a treliça ceder. Ela estava inclinada para a frente, quase caindo sobre o caminho de pedras. Alguns dos pregos que seguravam as ripas se haviam soltado, e a madeira velha parecia cansada. A trepadeira, sem um suporte firme, crescia em um emaranhado no chão. Tiago limpou as mãos na calça de trabalho e foi até o quartinho mais uma vez. Ele trouxe um martelo de cabo de madeira, um punhado de pregos novos e um rolo de barbante de sisa. O martelo tinha um peso sólido e familiar. A cabeça de metal estava gasta nas bordas, marcando anos de pequenos consertos pela casa. Ele se aproximou da treliça. A madeira estava cinzenta e áspera pelo sol e pela chuva. Tiago segurou a lateral da estrutura com as duas mãos e empurrou suavemente para trás, tentando devolvê-la à posição vertical. A madeira rangeu em protesto, um som longo e arrastado. Ele precisou fazer força com as pernas, empurrando a estrutura contra o muro. Quando a treliça finalmente encostou na parede, nivelada, ele a segurou no lugar com o ombro esquerdo. Com a mão livre, ele pegou um prego do bolso. Ele posicionou a ponta afiada do prego sobre a junção de duas ripas soltas. O primeiro toque do martelo foi leve, apenas para fixar o prego na madeira. Um toque seco. A madeira velha aceitou a ponta de metal. Em seguida, ele elevou o martelo um toco mais alto e bateu com firmeza. O som metálico do impacto ecoou pelo quartal. Três batidas fortes e o prego se afundou completamente, unindo as peças. Ele repetiu a ação nos pontos onde a estrutura estava mais fraca. O som do martelo criava um ritmo novo. O impacto transferia uma vibração leve pelo cabo do martelo até a mão de Tiago. O cheiro metálico dos pregos novos se misturava ao cheiro seco da madeira velha sendo perfurada. A cada prego fixado, a treliça ganhava estabilidade. Quando ele terminou de pregar, ele soltou o peso do ombro. A estrutura permaneceu reta, firme contra o muro. O próximo passo era cuidar da planta. A treliça estava caída, seus caules longos e verdes espalhados sobre a terra. Tiago pegou o rolo de barbante de sisa. O fio era áspero, cheio de pequenas fibras que pinicavam de leve a pele. Ele cortou vários pedaços curtos com uma tesoura pequena. Com extrema delicadeza, ele abaixou-se e pegou o caule principal da treliça. A planta era leve, mas os caules eram frágeis. Ele levantou o caule do chão, sentindo as folhas roçarem em seus braços. Ele encostou o caule na parte mais baixa da treliça de madeira. Usando um pedaço de barbante, ele deu um nó frouxo, prendendo o caule à ripa de madeira sem apertar demais, permitindo que a seiva continuasse circulando. Ele foi subindo, conduzindo os galhos da treliça ao longo da grade de madeira. O trabalho exigia paciência. Ele desenrolava os caules que se enrolaram uns nos outros no chão e os distribuía pela treliça. Cada nó de barbante era feito com cuidado, os dedos trabalhando com precisão para laçar o fio áspero ao redor do verde delicado. Quando terminou, Tiago deu um passo para trás. A treliça não estava mais caída. Ela agora cobria a madeira cinzenta com um padrão de folhas verdes e pequenos botões brancos fechados. A estrutura, antes um sinal de abandono, agora era um ponto de vida vertical no fundo do jardim. O contraste da madeira rústica com as folhas frescas trazia uma sensação imediata de cuidado e ordem. O barbante rústico segurava a planta com firmeza gentil. O conserto estava feito, silencioso e duradouro. O sol já havia passado do ponto mais alto do céu e a luz começava a ganhar um tom ligeiramente mais cálido, inclinando-se em direção ao final da tarde. O jardim estava limpo. As folhas haviam desaparecido, os arbustos estavam contidos, a terra estava revolvida e a treliça estava firme. Faltava apenas lavar o esforço do dia e assentar a poeira que pairava invisível sobre as superfícies. Tiago foi até a torneira que ficava presa à parede externa da cozinha. Uma mangueira verde, enrolada num suporte de metal, estava conectada a ela. Ele desenrolou a mangueira puxando-a pelo caminho de pedras. A borracha pesada arrastou-se pelo chão com um som surdo. Ele caminhou até o fundo do jardim, segurando a ponta com o esguicho de plástico e voltou para abrir a torneira. A água sibilou pelos canos. A mangueira no chão se contorceu levemente, ganhando volume à medida que a pressão aumentava em seu interior. Tiago pegou o esguicho e apertou o gatilho. Um jato forte e contínuo de água transparente disparou. Ele começou pelas pedras. O jato de água atingiu a primeira pedra do caminho com força, espalhando gotas para todos os lados. O som era alto e refrescante, um chiado constante de água quebrando contra uma superfície dura. A água lavou a fina camada de poeira e terra que a vassoura não conseguia tirar. Imediatamente, a cor das pedras mudou. O cinza pálido e seco transformou-se em um cinza escuro, profundo e brilhante. Tiago caminhou lentamente de costas, varrendo o caminho com a água. A água suja de terra escorria pelas laterais, infiltrando-se nos canteiros adjacentes. Onde a água passava, a limpeza se tornava absoluta. O caminho parecia recém-colocado. O cheiro de pedra molhada subiu forte no ar. Era um cheiro clinho, mineral, que lembrava as primeiras gotas de uma chuva de verão batendo no asfalto quente. Quando terminou de lavar o caminho, ele mudou a configuração do esguicho. Com um giro na ponta de plástico, o jato forte se transformou em uma névoa fina, um chuveiro suave e aberto. Ele virou a mangueira em direção aos canteiros recém-limpos. A água caiu sobre a terra revolvida como uma chuva mansa. O som mudou de um chiado agressivo para um farfalhar delicado. A terra preta, que estava solta e seca na superfície, absorveu a água instantaneamente. Ela não formou poças, ela bebeu tudo. A cor da terra escureceu ainda mais, assumindo um tom de café forte. O cheiro de terra molhada, o petricor, espalhou-se pelo quintal, denso e acolhedor. Era o cheiro da vida sendo alimentada. Tiago moveu o braço lentamente, regando os arbustos podados. As folhas verdes, antes cobertas por uma fina camada de pó, agora brilhavam sobre a água. Gotas se acumulavam nas pontas das folhas e caíam pesadas em direção ao solo. Ele regou a trepadeira na treliça consertada, lavando a madeira velha e umedecendo as raízes na base. A temperatura no quintal caiu visivelmente. A névoa de água resfriou o ar ao redor. O suor no rosto e nos braços de Tiago começou a secar com a brisa fresca que se formou. Ele ficou parado por alguns minutos, apenas movendo o pulso de um lado para o outro, assistindo a água cair e transformar o ambiente. O som da água batendo nas folhas era o som da sede sendo saciada. O jardim inteiro parecia suspirar sobre o banho fresco. Ele soltou o gatilho do esguicho. O fluxo parou. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio úmido, pontuado pelo som de gotas solitárias caindo das folhas para a terra. A porta da cozinha se abriu com um leve rangido. A mãe de Tiago saiu para a varanda. Ela não segurava nada nas mãos dessa vez. Ela usava um casaco leve sobre os ombros, pois o ar do final da tarde já trazia um frescor diferente. Ela parou no topo dos escadas e olhou para a frente. Tiago havia acabado de enrolar a mangueira no suporte. Ele se virou e viu a mãe parada ali. Nenhum dos dois disse nada de imediato. Não havia necessidade de grandes anúncios. O resultado do dia inteiro de trabalho estava exposto diante deles. A mãe desceu os degraus lentamente e pisou na primeira pedra. O caminho estava limpo, escuro pela umidade, livre de qualquer folha ou tropeço. Ela deu o primeiro passo, depois o segundo. Seus chinelos faziam um som suave contra a pedra limpa. Ela caminhava com uma segurança que há muito tempo não tinha naquele espaço. O caminho estava livre, claro, guiando os passos sem exigir desvios. Tiago caminhou ao lado dela, mantendo o passo lento. A luz do sol agora era de um dourado profundo, quase alaranjado. Entrava pelos espaços abertos entre os arbustos podados, projetando sombras longas e bem definidas no chão. Antes, a luz não conseguia penetrar a barreira de mato. Agora ela desenhava padrões sobre a terra úmida. A mãe parou em frente ao longo canteiro. Ela olhou para a terra limpa, de qualquer erva daninha. Ela viu a pequena muda de hortelã respirando livre. Viu o espaço ao redor das raízes das flores mais velhas. Ela se abaixou um pouco, o suficiente para sentir o cheiro da terra molhada que ainda subia do chão. Ela tocou levemente a folha de uma das plantas maiores. O gesto era cheio de reconhecimento. O canteiro não era mais um problema a ser resolvido. Era novamente um lugar de possibilidades. Eles continuaram até o fundo do quintal, onde a treliça de madeira estava erguida. A mãe olhou para a estrutura firme contra o muro, para os nós cuidadosos de barbante segurando os caules verdes. Ela tocou a madeira rústica, sentindo a estabilidade que havia voltado. A trepadeira parecia segura, pronta para voltar a crescer para o alto, em vez de se arrastar pelo chão. O espaço inteiro do quintal parecia ter dobrado de tamanho. A remoção do excesso devolveu as proporções originais ao jardim. O ar circulava livremente, carregando os aromas misturados de saiva cortada, pedra lavada e terra úmida. Havia uma harmonia visual que acalmava a mente. O caos orgânico havia sido organizado pela intenção e pelo esforço manual. A mãe virou-se para Tiago. Ela tocou o braço dele perto do cotovelo com a mão quente. Os olhos dela percorreram o jardim mais uma vez, absorvendo a ordem, a limpeza, a claridade. Ela deu um suspiro longo, um som de alívio e conforto. O peso de ver as coisas se deteriorando havia sumido. Tiago olhou para o quintal através dos olhos dela. Ele sentiu o cansaço bom nos músculos dos ombros e das costas. Ele não via apenas um jardim limpo. Ele via a tranquilidade devolvida ao espaço. Eles ficaram ali, em pé no meio do caminho de pedras, cercados pelo cheiro de terra molhada e pela luz dourada, apenas observando o lugar que havia voltado a ser um refúgio. A mãe voltou para dentro de casa, deixando a porta da cozinha encostada. Tiago começou a recolher as ferramentas. Ele pegou a tesoura de poda, o martelo, o tapete de espuma e o cesto vazio. Caminhou devagar até o quartinho de ferramentas. O interior do quartinho já estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da porta aberta. Ele guardou o martelo na caixa de metal, ouvindo o leve tinlar das ferramentas se encostando. Ele pegou um pano velho e limpou a lâmina da tesoura de poda, removendo os restos de saiva e terra, antes de pendurá-la no prego da parede. O tapete de espuma foi encostado em um canto. Por último, ele tirou as luvas de lona. O tecido, que de manhã estava rígido, agora estava maleável, moldado pelo formato de suas mãos e marcado pelo trabalho. Ele colocou-as sobre a prateleira. Suas mãos nuas estavam levemente ásperas, com pequenos traços de terra sobre as unhas e um leve cheiro de ferro e folhagem grudado na pele. Ele saiu do quartinho e fechou a porta. O rangido da dobradiça foi o único som. Tiago caminhou até a torneira externa. Ele abriu um fio fino de água e lavou as mãos. A água fria escorreu sobre seus dedos, levando embora a poeira fina. Ele esfregou as palmas lentamente, sentindo o alívio térmico da água sobre a pele cansada. Ele fechou a torneira e secou as mãos na própria calça. O sol finalmente desapareceu atrás do muro dos fundos, levando consigo a luz dourada e deixando em seu lugar o azul escuro e suave do início da noite. As sombras sumiram e o jardim assumiu uma tonalidade uniforme e repousante. O calor do dia dissipou-se completamente, substituído pelo ar fresco e parado do crepúsculo. Tiago caminhou para a veranda e parou no topo dos degraus. Ele encostou o ombro na pilastra de madeira da cobertura. Ele não tinha pressa de entrar. Ele olhou para a escuridão que começava a encher o quintal. O caminho de pedras ainda brilhava levemente com a umidade restante. O contorno dos arbustos estava perfeitamente desenhado contra o muro claro. O cheiro de terra molhada continuava presente, firme e constante. Não havia mais nada a ser feito, nada a ser consertado, nada a ser cortado. O esforço se transformou em ordem. O corpo de Tiago relaxou contra a pilastra, o peso sustentado pela madeira. A respiração dele tornou-se lenta, acompanhando o ritmo do jardim, que agora se preparava para dormir. Ele permaneceu ali, imóvel, na penumbra, apenas existindo no espaço silencioso e limpo que suas próprias mãos haviam revelado.